chamo Sonic e vou contar pra você como que eu contei piro de velhos e comecei a vender. Agora eu sou rico, mas sou triste, escuta, vou dizer. Eu não tenho filtro, então contei dos outros e comecei a vender. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Eu tava na Grand Hill Zone procurando meus rivais. Doutor Eggman aparece e acontece uma luta fatal. Quando derrotei, ele me disse antes do funeral: eu sou Sonic, você me derrotou de novo. Mas mesmo assim eu tenho algo que você nunca terá. Mas como assim? Ele morreu e me deixou intrigado. Porque entre minhas pernas não tem nada a não ser meu rabo. Agora estou tendo uma crise existencial. O que eu faço da minha vida sem a porra do meu pau? Porra, Eggman! Porra, aí tu me fudeu, velho. Aí tu me fudeu legal, hein? Caralho, velho, que merda que eu faço agora? Eu não tenho pinto, mano. Porra, eu não tenho pinto, velho. Espera, eu acho que eu tive uma ideia.